funcionamento no portão 2. Estou ciente, aguardando, número 2 do setor. Certo, 2. Gente, com a 2071 aguardando. Usta 319 no bicho mapa, ataque. Mais 2 minutinhos, senhorita. Gente, se a gente for demorar, eu vou liberar pushback do nosso, já solicitaram. Não, 2 minutos, senhora, não vai demorar. Colapso 10, 7, 10, 8, 9, 5. Pode 7-09, 9864. Então 3091 está pronto, ponte espera da 10, bom dia. Bom dia, 3091, ali mantém, por cima zero. Ali mantém, 3091. João 556, direita via Índia, ponto de espera no 0895, altímetro no 0904. A direita Índia, ponto de espera 1895, altura 85956. Bravo, Tino Isk, intercept a final da 7 com essa proa, após, continue o reporte a 3 milhas. É 3191, autorizado a decolar. Pista 90, vento 190 graus com 10 nós. Livre decolagem, pista 90, tá 3191. Salvador, bom dia, o trip 5220, final da 120 baixado e travado. Bom dia, trip 5220, vento 150 graus, 10 nós, por autorizado, pista 90. Livre, pouso, enter. Prisão na Vina, veículo 45, chame 129, decimal 45, com voo. 2945, grato, manda lá. Salvador, chamei 6213, bom dia. bateria só um minuto, quatro. Escuta. Foi autorizado pistão no 7. Eu entro no 50 graus com 10 nós. Autorizado pelo Galeão 360, Pirjulu 1-0. Decolado 1-0, curva direita da El Leda Bridge. O controle 12945 aciona 5544. Base autorizada no 0, vou no 0. El Leda Bridge, vai Pirjulu 1-0. 12945, 5544. Correto, 6213, chama o pushback acionamento. Câmara. 5220, Kilo, Pátio 3, Remoto 05. Azul 407, táxi? Azul táxi, Azul 407, Campinas, 3 horas e 30 de autonomia. Já te confirmo o POB. Sim. O Azul à direita, via Índia. Ponto 0 no 0, 0 8 9 5, ajuste no 0 no 4, pode confirmar o POB para a torre. Sobre 9... 9-1, sim. 4-2-0-4. Cono 790, cópia. 790, prossiga. Cono 790, autorizado Recife, 370, Perícia 58. Decolado 1-0, curva esquerda, pouca transição, Aracaju. Controle 12945-5536. Qual controle, senhor? 12945. Polo 49, autorizado backtrack, ao estacionar, frequência livre, boa. Saída pouca, transição Aracaju, transponder 5536, controle 12945, gol 790. 790, correto, chama o prospeccionamento. Vai chamar, gol 790. 5533, chame o controle, com o controle 2-0-7, ponto 0-0-0. 4-2-0-7, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento a 108 nós. Magna, escuta. Antes de passar o IS, vocês não tem plano, senhor. Você fez pra que horas? Ok, então. controle? Afirmo, decolou 5-2, bom voo. Muito obrigado, excelente dia para vocês. Zero pushback, acionamento, portão 6. No 790 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama na táxi, no 790. Táxi Gol 790, 139 a bordo, 3 horas e 25, alterna Natal. 790, tá autorizado, Pátio 1 Índia, ponto 0295, altimetro 094. 6014, Pátio Índia, dia 2, 1895, 790. bom dia, eu vou 790, ponto espera 90 pra nós. Eu vou 790, além da cola pista 10, vento 150 graus com 8 nós. Além da cola pista 10, vou 790. Decolão 02, chame 19. 1-2-3-9-4-5, controle bom. 2945-790, bom. Aqui, qual é a intenção do voo? É onde meu pé? Vou local para onde? Sim, soltando o local onde meu pé, preciso circuito da 197, contato na torre em 1895, aciona 0112, 9000 mais. Fala Vitão, abraço cara, soltando meu pé aqui na final do 97, procedimento de alta rotação. Para 17? Afirmo. O vento 1 centena com 8 nós é ponte controlada na cabeceira. Vai reportar controlada na cabeceira, tá? Um abraço então. Valeu, abração. Decacionamento 24. Autorizado, meu 2 centena, chama ataque. Vai para o ataque, meu 2. Tudo só na chama ataque, seu November Yank Mike. orientação ao Papa Roma de Alfa Tango. Excelente, Alfa Tango. Salvador, Xaréa 6213 para o táxi 64 a bordo com 3 horas e 45 minutos de autonomia alterna Guarulhos. Taxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera no 0,1895, altímetro no 0,14. Direita via Índia, 1895 no ponto de espera, 1014-6213. Estou solo 06, nós estamos na frequência livre, boa tarde. Damiano, que mais que reporte na Oscar? Papá, Mike, Juliette, Romeu, tá escutando tu, hein? Carazá, 10, pronto. Xaré 6213, autorizado, linha Nicolau, pistão 90, vento 170 graus, 099. Decola da 10, 6213. Boa tarde, 1367, tá? Autorização João Pessoa. 1367, João Pessoa autorizada, 190, Golf 677. Recorda 10, curva esquerda, Fuca, Transara, Caju. 12945, transponder 5553. 367 está correto, vamos ver aqui para o mesmo. Salvador, boa tarde, dono 864, correto, Marcelo Lima. Marcel autorizado, 370, perigo 58, decolada 190, curva esquerda, Fuca, Transara, Caju. Controle 12945, transponder 5557. Autorizado, Marcel, 370, perigo 58, Fuca, Caju, perdão, a saída. 2945 é a frequência do controle, 5574. 864 é correto, ambos pegam pelo menos. Quatro, cinco, meia, dois, um, boa. 05 está autorizado, decola da 17, curva direita no axé. Me cita no meu peso, está falando da barra. Controle 12945, traço com 5543. Correto, qual pátio? Rádio 5 para o B. Era 3, não é intacto, só correu no 895. Bad Charlie Zulu, livre sonar, chame táxi. Usado de decolagem, pista 17, o vento 180 graus, 069. Bianchi Mike, decolado a Zona 5, controle 129.45. Sim, o Novembro Bianchi Mike solicita circuito completo e um pouso. Sim, Novembro Bianchi Mike. Vai fazer o circuito pela direita, inicialmente mantendo o setor sul da aeródromo e aguardando autorização para cruzamento da final da Nozeta. Ok, vai fazer o circuito pela direita e vai manter o setor sul aqui aguardando para o cruzamento do aeródromo no Novembro Bianchi Mike. Checo, a terra passou a demarque, possibilidade de uma porta, passa pela direita, toma no 7. pra parte Sierra, tá cancelando tudo? Matheus. Cancelado aos 1-5. Autorizado base pela direita, reporte na final 1-7. Uma vez, Yankee Mike, tá visual com tráfego agora prosseguindo pra final da 1-7. Não, senhor, nós estamos no visual. Ponte visual com tráfego. Vou passar novamente mais. Estamos no Lu, reporte na interseção Papá. Salvador, boa tarde, hoje, né? 254, informação mais. Boa tarde, Oxaner. Pronto, cota. Santos Dumont, 36. Pronto. 360 para o Santos Dumont. Na cola da pista 1-0. Saída da El, após da El Leda. Após Leda Bridge. Em Bridge intercepta uniforme Zulu 10. Segue até Snap após, conforme rota do plano de voo. Controle 129, decimal 45. Transponder 5564. 3-0 Santos Dumont, nível 360, decola pista 10, da El Leda Bridge, em Bridge é pêndulo 10, Smap e roda do pano, controle 12945, posiciona 5564, Oxané 6254. No solo Zulu 8, autorizado backtrack, reporte livrando. Salvador, gol 9962, passando em DCA, visual. 1962, cheque trem. Trem checado. Tive pouso, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 0-8-9. Tive pouso, não, 1-0, gol 1962. O gol 1962, informa o tráfego à sua direita, aproximadamente 5 milhas, mantendo 1 mil pés, o tráfego não interfere no seu pouso. Gente, muito Uruguai Nacional. O gol Salvador, gol 964, passando o tanque em 80 bordos, 12 de autonomia, alterna Salvador. Thank you, Mike. Visual com Airbus da TAM na final do 1-0? Afirmativo, estamos visual com ele já está usando agora, né? Negativo, usou agora um Airbus, um Boeing da Gol, tem um Airbus passando o marcador externo. Afirmativo, estamos visual com ele também. Enquadre-se, passe a retaguarda do tráfego, enquadrando para número 2 da pouso 7. Ok, vamos passar na retaguarda e vamos enquadrar para o número 2 para pouso na 17, 9 Make Mike. O gol 1962 no solo 20, ao livrar direito, ano 21, decimal 9. 219, igual a 9, 1969. Obrigado. Alô, Salvador, gol 1962, virando a pista. Bom dia, passou externo, baixado e travado, 3144. Sente o TAM 3144, tem livre pouso, pista 90, vento 1, 40 graus, 079, informação de tráfego, à sua direita. Patá 28 alfa, mantendo 1000 pés, não interfere no seu pouso, tem livre pouso, pista 90. Livre pouso no 0, TAM 3144. Afirmo, Gilete, estamos no autorizado ingresso no 7, a linha e reporte pronto. Salvador, bom dia, gol no 8064. O 1864 mantenha o ponto de espera. Corrijo. Após a aeronave na curtíssima, a linha mantém pistão zero. Após a aeronave na curtíssima, a linha mantém pistão zero. Ótimo, tá certo. Mike Eco Victor, boa, prossiga. Presa Pararacaju, você prefere ver a colada 1-7 seguir em direção ao litoral ou dar cabeceira no 7 direto pro litoral norte? Colada 1-7, intercepta o litoral, acendendo no 1000 pés, mantendo o corredor forte. Controle apanhando 1-29, decimal 4-5. Acione no transponder 0-2-0-2-7-1. 2-1-9, tá 3-1-4-4. 1-8-6-4, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-6-0, grau 0-9-9. Livre decolagem, gol no 8-6-4. Yankee Mike na proa da rotatória vai fazer um 360 pela direita, aguardar a autorização final no 7. Na proa da rotatória, vai realizar um 360 pela direita, vai aguardar a autorização para ingressar na final da 7, o novo Yankee Mike. Siga o Juliette para o portão 4. Juliette, portão 4, tá 3-1-4-4. Salvador, boa tarde, gol 1-1-6-7. Prossiga. Boa tarde, prossiga. Tem informação, Mike, quanto possível autorização, Guarulhos, 360. Na hora, autorizado, 360 para Guarulhos. Escola da pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Em Bridge interceptando, informa Zulu 1-6 e segue conforme plano. Controle 1-29, decimal 4-5, transponder 5-5-7-2. Autorizado Guarulhos, linha 360, decola da pista 1-0, curva direita na saída da EL Leda, após Leda, posição Bridge. Interceptando Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e aí prossegue. 2945 é o controle, a sala 5572. Ou no 167. Correto, 167, vem para o feedback essa nave. 167. Lima Tempest no 7. Tender Yankee Mike, passa novo 360, curvas pela direita. Novo 360, novo Yankee Mike. Guardião 06, aguarde para a finalização do decolagem. Guardião 06, tem condições de taxiar até a 35 para decolagem? Pula 30 para a escuta da torre. Para decolagem. Autorizado, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Oi, o Juliette Charles Zulu decolado. Aprovador, uma 30. Juliette Charles Zulu decolado aos 28, controle 129.45. 129.45, obrigado, até a próxima. Rádio 06, observa o tráfego à frente. Passou, estamos assistindo agora o sinal, depois faz o trabalho. Mais dois, vamos perguntar. Fila 30, tendo de pouso, cabeceira 10, vento 150, correção. Vento 150 graus, 079. Mais 30, tendo de pouso. Fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, fora do solo, 28, controle 129.45. 29.45, 06. Lavando Yankee Mike, reporte visual com Airbus da TAM a uma milha do externo no momento. Reportará visual, Lavando Yankee Mike. Solo aos 29, estacionar frequência livre, boa tarde. Torre T3216, passando Simbra, baixar gravado. Torre 3216, pouso pista 10, vento 160 graus, 079. Sim, repouso 1-0, 3-2-1-6. Vem Yankee Mike, avisar o aeronave na final da 10. Vem Yankee Mike, condições de reduzir para enquadrar-se como número 2, pista 1-7? Afirmativo, tem condições. Gente, o TAN 3-2-1-6 forma o tráfego à sua esquerda, aproximadamente 3 milhas. Aeronave de pequeno porte, mantendo no meu pé e se aproximar como a pista auxiliar, não interfere no seu pouso. SF, 3216. 5 ajuste 1013, confirme a alternada. 7. Salvador, boa, 4082 da Azul 1LS, visual. Azul 4082, continua a aproximação, reporte tem abaixado travado, tem pouso. 4082, copiado. De 3 milhas, November Mark 97. O November Mark tem livre pouso, pista 17, vento 180 graus, 099. Informe, pouso final. Final de 3 milhas, livre pouso para o November Mark. Esse é o pouso final, November Mark? Não copiou. É o pouso final, November Mark? Afirmativo, senhor, pouso final. Ciente. Que é que o Vitor reporte na Oscar. 4-3-2-1-6 no solo aos 3-3, a Oliveira direita, ano 21, decimal 9. Direita, 219, obrigado. Confirma a última aeronave? Seguinte, a Chanel 6254 vai manter o ponto de espera. O azul 4082, cheque trem. Baixado, travado. A nível posicional no zero. Tem nível pouso, pistão na zero, vento 150 graus, 079. Nível posicional no zero, 4082. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para o 62. Da Tati 4? Gente, o que Mike vai taxiar até a ingresso antes da Oscar, vai manter a posição antes da Oscar, por favor. A 6254, após o tráfego da zona curtíssima, linha mantém pista na zero. Pode olhar na curta ali, você vai chegar na 254. O Mike Eco Vitor vai alinhar e manter pista 17, dando passagem para a aeronave de pequeno porte, sua direita, taxiando para o 74. Obrigado, no VMA que Mike atenta o helicóptero, está autorizado o ingresso. Pode que eu estou na frequência livre. O azul 4082, no solo aos 35, a livrada direita, 121, decimal 9, boa tarde. 219, 4082. Torre, bom dia, passarelo 2230. Passarelo 2230, reposte marca 2T3, pouso baixado travado. Passarei.